Direto do interior, paulista, tô em punga, pro arrebento. Liga os parceiro, hello, aí me traz o armamento. Regulo grave, o agudo, senti na caixa o bumbão. Bati no peito, faz tremer o coração, firmão. Napolitano envolvido, a teu pescoço, sangue ferve a milhão. De líquido, virou gasoso, é nóis. Chega mais, cê é pra chumar, então vamos junto. Deixa o brecha, compadre, na deixa, vai pra terra do pé junto. Na minha história, conquistas e fracasso, foi preciso muitas palmas pra poder vencer o cansaço. Já cantei pra ninguém, pra você, alguém, valeu a pena, olha só onde cheguei. Quem duvidou se espantou, caiu do cavalo, tipo uma fênix surgido inesperado. Quantas vezes eu pensei em prosseguir, por muitas vezes eu também pensei em desistir, mas persisti, perseverei na caminhada e quase que eu consigo chegar. Quase pra mim não é nada, quero um futuro promissor pra minha filha, meu filho, pra que tenha uma opção de escolha pro melhor caminho. Quem dera que a vida fosse do jeito que a gente quisera que fosse, fotos close, pose impressionante, o microfone é tudo que eu preciso. Invado tua mente, tua alma, como um câncer, um vício. Se quiser chegar, não pode parar, tem que correr. Sonhar é bom, mas pra fazer depende de você. Palavras de conforto ninguém vem pra me dizer. Entrou na arena, é pra matar ou morrer. A rosa é bela, mas traz com ela os espinhos. Simples e objetivo, R.A.P. é o vício. É o vício. Dificuldades, quem não tem só lamento. Às vezes eu também penso em partir pro arrebento. Quando me conheci por gente, já tava quase envolvido na escola do crime, me formando bandido. Talvez fosse um milagre, Deus tinha planos comigo. O arrependimento veio quando me lembrei de Cristo. A rosa é bela, mas traz com ela os espinhos. Pra não se ferir com ela, escolha o melhor caminho. Se quiser chegar, não pode parar, tem que correr. Sonhar é bom, mas pra fazer depende de você. Palavras de conforto ninguém vem pra me dizer. Entrou na arena, é pra matar ou morrer. Eu me adianto, tô no corre, faço a minha parte. Nunca fugi das origens, assumo com dignidade. Endurecer-se, se perder la ternura, jamás. Los hermanos perdidos em busca de la paz. Barato é louco, se buscar tu vai levar pipoco. Apertou o play, fez o teste, agora já era. Nova era começou, revolução é a guerra. O microfone é tudo que eu preciso. Invado tua mente, tua alma, como um câncer, um vício. Se quiser chegar, não pode parar, tem que correr. Sonhar é bom, mas pra fazer depende de você. Palavras de conforto ninguém vem pra me dizer. Entrou na arena, é pra matar ou morrer. A rosa é bela, mas traz com ela os espinhos. Simples e objetivo, R.A.P. é o vício.